quando toda esperança terminar, quando não tiver mais forças pra orar, clame a Ele. Deus conhece toda a sua aflição, Ele sonda a sua vida, meu irmão. Clame a Ele. Não se desespere, a luta vai passar, a sua vitória logo vai chegar. Clame a Ele. O Senhor ouviu a tua oração, a vitória já está em tuas mãos. Clame a Ele. E Ele está contigo, não te abandonou. Sua vida inundar, clame a Deus.